desperta, levanta, a hora é agora. Deixa pra trás tudo que te segurava. Siga em frente, o futuro te espera. Não há obstáculo que a mente não supera. Tira os pés no chão, voa alto, irmão. O sonho é grande, é preciso dedicação. Cada desafio é um passo pra vencer. Acredite em si, só você pode entender. Se o caminho é longo, não desista, vai lutar. Cada queda é um motivo pra se levantar. Com o foco no objetivo, não tem como parar. A vitória é recompensa, só basta acreditar. Acreditar. Olhe no espelho, veja o potencial. Você é mais forte do que pensa, é real. Cada dia uma chance de crescer. Transforme dor em força, o mundo vai ver. Rumo ao topo, não há limites. O jogo é duro, mas você é mais que forte. Foco, fé e coragem no coração. Cada passo dado é uma nova direção. Se o caminho é longo, não desista, vai lutar. Cada queda é um motivo pra se levantar. Com o foco no objetivo, não tem como parar. A vitória é recompensa, só basta acreditar. Acreditar. Quando a noite chegar e frio bater, lembre-se das razões que te fazem crer. Erga a cabeça, siga firme no caminho. Você é capaz, a vitória é seu destino. Acreditar. Acreditar. Quando a noite chegar e o mundo é seu, com coragem e foco você vai além do que pensou. Cada dia uma nova chance pra brilhar. Levante-se agora. É hora de triunfar. Levante, tá? É hora de triunfar. Brilhar. Olhe no espelho, veja o potencial. Você é mais forte do que pensa, é real e do que pensou. Cada dia é uma nova chance pra brilhar. Levante-se agora, é hora de triunfar. Hora de triunfar. Acreditar. Olhe no espelho, veja o potencial. Você é mais forte do que pensa, é real. Cada dia é uma chance de crescer. Transforme dor em força, o mundo vai ver. Com o topo, não há limites. O jogo é duro, mas você é mais que forte. Foco, fé e coragem no coração. Cada passo dado é uma nova direção. Se o caminho é longo, não desista, vai lutar. Cada queda é um motivo pra se levantar. Com o foco no objetivo, não tem como parar. A vitória é recompensa, só basta acreditar. Acreditar. Acreditar. Acreditar. Acreditar.